te confio, teu juízo é verdade. Não posso julgar meu irmão sem olhar minha realidade. Com paciência me ensinas, teu amor me faz lembrar que a benignidade é caminho para o meu coração mudar. Oh Senhor, vem me purificar, renova em mim um novo olhar, que eu não blasfeme teu nome, mas viva em paz em teu amor. E quando o dia chegar, que eu possa em ti descansar, com um coração sincero, teu louvor eu quero dar. Não sou justo por saber, nem por lei que me defende, mas é em teu amor profundo que a graça se estende. Se os gentios fazem o bem, sem a lei em ti estão, mostrando a obra do teu coração escrita na escuridão. Oh Senhor, vem me purificar, renova em mim um novo olhar, que eu não blasfeme teu nome, mas viva em paz em teu amor. E quando o dia chegar, que eu possa em ti descansar, com um coração sincero, teu louvor eu quero dar. Não sou apenas exterior, mas no íntimo em meu ser, circuncido em teu amor, e em espírito quero viver. Que a minha vida seja luz, que brilha em meio à escuridão, com cada ato um louvor, refletindo a tua direção. Oh Senhor, vem me purificar, renova em mim um novo olhar, que eu não blasfeme teu nome, mas viva em paz em teu amor. E quando o dia chegar, que eu possa em ti descansar, com um coração sincero, teu louvor eu quero.